Deus sopre aqui. Queremos ver tua glória e o teu poder sentir. Sopra aqui, vento de Deus, sopra aqui. Queremos ver tua glória e o teu poder sentir. Em Jerusalém, algo aconteceu. Os discípulos estavam orando quando o vento a casa encheu e foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas de fogo pelo poder de Jeová. Esse fogo ainda existe, este Deus tem todo o poder. Este vento é do Espírito e esta igreja vai encher. Quem quiser ser revestido e o poder de Deus sentir, levante as mãos para o céu e peça a Deus que sofre aqui. Sopra aqui, vento de Deus, sopra aqui. Mas foi só naqueles tempos, há 2000 anos atrás. Mas quem quer nesta promessa e o seu vaso quer encher, comece a glorificar e a glória de Deus vai descer. Este fogo ainda existe, este Deus ainda tem poder. Este vento é do Espírito e esta igreja vai encher. Quem quiser ser revestido e o poder de Deus sentir, levante as mãos para os céus e peça a Deus que sopre aqui.